oggi levanta poeira. Espalha o lixo e regressa ao mar. Começa a varrer a sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. Batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando na orelha de quem sabe menos, empurrando à frente a quem sabe mais. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Açudes do mundo, trazendo do norte um cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita, que logo se agita o som que ele faz. Chegando com a força do povo nortista, que aprende criança a sofrer e lutar. Varrendo com força, sujeira e a preguiça, o vento do norte chegou pra ensinar. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Fazendo a limpeza de dentro de casa, soprando pra fora o que tem que sair. Trazendo o canto nativo da terra, que conta pra todos o que já sofreu. Como um furacão que vem pra redimir, ele quer assumir o lugar que é seu. Vento Norte, professor.